boca que só encontrei. Os bichos da cara preta querendo me prender. Eu vi, tô com essa. Vi o louco pelo Guilherme Mia. Eu vi lá do norte em busca de solução, mas aqui só encontrei os bichos da cara preta querendo me prender. Me dando tanta pancada e me prendendo. Tá ensaiando, né?